numa distribuição DJ QAP. Jogos Mortais. O jogo começou. Tô no jogo de novo. Maruji Gisal, está preparado pra jogar? Que os jogos comecem. O jogo começou. Versão brasileira. DJ QAP. São Paulo. Jitsal.